os dias passa a história. Tu és. Tu és. De geração em geração, tu és. Contam-se os dias, passa a história. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o Jesus, tu és o amor que todos procuram, tu és o amor que alguns encontram, tu és o amor, tu és o amor que tomou conta do meu coração. Geração em geração, tu és, oh, tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes, tu és o amor que todos procuram. Tomam conta do meu coração. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou coração. Aleluia. Amém. Aleluia. Tu és o Deus do tempo. Oh, em todo tempo, na alegria ou na dor, tu és o Deus do momento. Oh, tu és o Deus de tudo, do início e do profundo. Procura, tu és o amor que alguns encontram, tu és o amor que todos. tomou conta do meu coração.